você apanhar, você vai voltar pra casa puxar o gatilho, ou você vai assimilar que você mereceu, que você tava moscando, que você não tinha que estar ali, ou que você falou a mais, entendeu o momento, ou se foi covardia, ou se tava um bolão, te pegou em covardia e precisa ser resolvido de outra forma. Tem várias questões, viu? Nós que vivemos rua tá ligado. Então, é exatamente isso. Eu, muitas vezes que eu tava certo, por eu meu monstro ser, eu não tenho inteligência. Inteligência de... que isso é inteligência. Você não tá de mim, tá sendo menos em nada. Você não tá sendo menos homem. Não, inteligência. Aí ela fala, reze, anda logo. Vejo o próprio inimigo é mais pobre do que eu, ai que dó, sabe? O meu inimigo ele é bem mais pobre do que eu, porque ele tá vendo maldade, ele tá com maldade por cima de mim. Então ele abriu a guarda, ele abriu a guarda, então ele tem uma doença, maldade. E a música tá aí pra estraçar, real. Eu acredito, eu acho que você também acredita, que você deixa uma contribuição. Ah, porque o disco foi louco? Não, uma contribuição dele. É possível você seguir seu coração. Salve meu parceiro K Batista, aqui é o Mano Brown na voz, mandando aquele feliz aniversário, paz, saúde, prosperidade, harmonia e família. Parabéns pela sua família, sua filhinha aí. Valeu, meu parceiro. Sucesso na luta aí, que ela é longa. Forte abraço, feliz aniversário.